Para final 17, polo completo em Nova Rússia. Efetivo, Alfa Romeo, utilizado polo do 17, 190 graus, 1 norte. Autorizado polo pista 17, em Nova Rússia. Autorizado o reporte via pista no 7. Reporte de Lama Taxi Lima.

0, vento 1, 0, 0 graus, vento 19. Para o número 0, do radar, 6.008. Função, 6.008, nordeste 8, Salvador. Potência para nível 1.80, veio direto do Porto, para a para tirar da volta, no caso de cuidado descida. Senado A, 9.013. Salvador, voo 645, decolou, faça 2.500 na 3.2. Eu para 360, na 360 quando autorizado direto do topo. Direto Leda, voo 645. Controle. Thank you. 0, a sua verificação deixaria ser a data do momento no caminho de 0, 0, CNH 1092. Do 9189, desça para 4.000, CNH 1092. telefone, para qual telefone você fala com você. Salvador, Azul 9053, passando em Dias Serra, Baixa Trovão. Azul 9053, boa noite, Castro Estado, autorizado pouso, pistão 0, tempo 1,10 graus, 1,209. Sobre pouso 1,0, Azul 9053. Para a direita. Thank you.